BBC apresenta O Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e dos 50 anos de transmissões do Serviço Brasileiro da BBC. Nos anos 30, 40 e 50, o auditório era a oportunidade que os ouvintes tinham de conhecer de perto os seus ídolos e de participar dos programas. O calor dos auditórios, os grandes ídolos criados em seus programas e a rivalidade dos fãs-clubes são o nosso assunto de hoje. Essa canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Este era o prefixo do programa César de Alencar, apresentado aos sábados pela Rádio Nacional, cantado pelos Quatro Ases em Coringa. Os primeiros programas de auditório ocorreram na década de 30, e uma forma mais prática de contar com a participação de ouvintes no palco e também de descobrir novos talentos foram os programas de calouros, ideia importada dos Estados Unidos. O primeiro foi ao ar em São Paulo em 1933, na Rádio Cruzeiro do Sul, um programa criado por Celso Guimarães. Nessa época, Ari Barroso atuava na Rádio Cosmos de São Paulo, e quando regressou ao Rio em 1936, para trabalhar na Rádio Cruzeiro do Sul local, lançou o seu famoso programa Calouros em Desfile, mais tarde conhecido como Calouros do Ari. Aliás, Ari Barroso seria o responsável indireto pelo surgimento de um dos mais festejados animadores de auditório, Paulo Gracindo. Eu comecei em rádio como radiator, depois é que eu fui ser realmente animador. E quem me ensinou a ser apresentador, animador, foi o Ari Barroso. Porque o Ari faltava muito aos calouros, porque ele ia irradiar o futebol e não vinha a tempo. Então o Ari me recomendava, disse, bota o Gracindo que ele faz isso direito. E eu comecei a fazer os calouros do Ari, fiz muito e aprendi com ele. O programa Paulo Gracindo nasceu na Tupi. Ele veio da Tupi para a Nacional. E na Tupi mesmo, ele tem uma equipe engraçadíssima, hoje, dito hoje, né? Porque quem escrevia a comicidade era o Manuel de Nóbrega, né? Silvino Neto também. Silvino Neto que escrevia, os dois escreviam. O meu contra-regra, o Jorge Veiga, que é todo dia, pegou o seu Paulo, hoje eu vou cantar, digo, não, Jorge, ainda não vai cantar, não. Você tem uma voz muito feia, tá? Veja você, que depois um dia eu deixei ele cantar e foi um sucesso. E depois eu arranjei até aquele título para ele, né? O caricaturista do samba e tal. E o cobrador, que era o Chacrin. Tá na hora louca de cantar assim sorrindo, faz nascer na boca o nome do programa Paulo Gracindo. Louras e morenas fazendo alegre união, cantando em coro exclamam todas as pequenas, programa do meu coração. O programa Paulo Gracindo, que cantou aí o seu prefixo, ficou no ar durante 21 anos e era uma espécie de miscelânea com tudo de bom que a Rádio Nacional possuía na época. Enquanto os outros programas trabalhavam quase sempre com os mesmos artistas, Paulo Gracindo juntava todos eles no seu Domingo Alegre. Era um programa com um público que sempre superlotava o auditório da Nacional. Muita gente ia para improvisar uma quadrinha em concursos que davam prêmios em dinheiro. Paulo Gracindo foi um animador de auditório que serviria de exemplo para futuros profissionais interessados na arte de conduzir um programa de várias horas de duração com muito entusiasmo. Trovador, mais um trovador romântico para ver se termina. A noiva tão bela na noite da cerimônia. A noiva tão bela na noite da cerimônia porque durante o noivado usava leite colar. Não, outro trovador romântico para Bisécchio. A noiva tão bela na noite da cerimônia estava muito contente, pois usava leite colar. Ih, quebrou tudo. Senhor Rápido, outro trovador romântico. Salve ela, entra. A noiva tão bela na noite da cerimônia perfumou os convidados com o leite da colar. Ainda não está bom, não é, auditório? Maestro, tome falta. Corta. Senhores ouvintes, volta numa festa do leite colônia, esse que também é um trovador romântico. Yvon Cury, estrelando um domingo alegre. Interessa ou não interessa? E agora, ele que é também um trovador romântico do leite colônia, cantará para vocês. E aqui queremos abrir uma sessão chamada Serenata pelo Telefone. Todas as fãs que desejarem que Yvon Cury cante uma serenata ao seu telefone com exclusividade, é só escrever para a Rádio Nacional, dar o número do seu aparelho telefônico e provar que é uma admiradora do Leite Colônia, colocando no envelope uma bula do embelezador da mulher. Não deixe de escrever no envelope Serenata pelo Telefone do Leite de Colônia. Paulo Gracindo com seu Domingo Alegre da Rádio Nacional. Simultaneamente, os programas de calouro se tornavam muito populares. Foi em 1937 que o produtor Renato Mursi lançou um novo estilo de programa de calouros que ficou no ar por muitos anos. Era o papel carbono. No depoimento a seguir, ele explica como esse programa surgiu. Surgiu de uma maneira curiosa. Eu fui assistir a um filme em que havia um comediante norte-americano, muito bom na época, William Raines, que anunciou um programa com uma porção de artistas. E, nesse dia, não era programa de auditório, aliás. Ele não viu nenhum artista chegar. Faltaram todos. Mas como ele era um artista muito habilidoso, tocava piano, tocava flauta, saxofone, cantava, imitava, ele sozinho fez o artista, fez o programa, imitando todos os artistas que deixaram ali. Eu bolei que um programa com gente nova, gente desconhecida, que eu tenho certa ojeriza com esse título, calouros. Eu não gosto de... Nunca rotulei meus programas de programa de calouros. Programa de gente nova. Que assimilasse ou se parecesse com os velhos cartazes, devia fazer sucesso. E de fato fez. Logo no primeiro programa que eu fiz na Rádio Clube do Brasil, no mesmo dia da estreia do programa, revelaram-se dois grandes artistas para o rádio, Luiz Gonzaga e Zé Vasconcelos. E foi um acontecimento, para mim mesmo, inesperado. E assim, Papel Carbono foi indo, e revelou mais de 100 artistas para o rádio. E as emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nesse momento, passam a apresentar para todo o Brasil... Papel Carbono, um programa apresentado por seu criador Renato Mursi e secretariado por Terezinha Nascimento. E ouvintes, auditório, aqui está Renato Mursi, o criador desse programa, para apresentar o seu Papel Carbono. Obrigado, meus ouvintes. Muito boa noite. Cumpro um dever, agradecendo aqui de coração toda a cooperação que tive quando comemorei meus 30 anos de rádio. Um dos mais famosos programas de calouros nas décadas de 40 e 50 foi a Hora do Pato, da Rádio Nacional, que também se chamou o Estrilo do Pato. O homem que durante 16 anos, a partir de 1943, comandou a Hora do Pato foi Jorge Cury. Cury, descoberto para o rádio por Ari Barroso, fez-se famoso também como narrador de esportes. A Hora do Pato ia ao ar aos domingos, de 1h30 até as 2h30 da tarde. E Cury, não raro, tinha de sair correndo do auditório até o estádio de futebol a fim de chegar a tempo para narrar o jogo da rodada. Em 1976, numa viagem a Londres, Cury nos contou como e sob que circunstâncias ele chegou à hora do parto. Bom, a história do parto é a história do Luiz Vassalo. Ele tinha um programa Luiz Vassalo, lembra-se? Das 10 até a 1 e pouco, 2 horas da tarde na Rádio Nacional. Primeiro eu quero dizer que foi à custa da BBC que eu fiz a hora do parto. Ah, como assim? Ué, porque o Aurélio veio pra cá ser locutor da BBC. Eu fui convidado. Eu era noivo. E a noiva e meu pai não deixaram que eu viesse. Veio o Aurélio. Veio o Aurélio Andrade, sem demérito nenhum. Veio o Aurélio Andrade pra cá, fez uma carreira brilhantíssima na BBC de Londres. E eu assumi a hora do parto, que era feita pelo Aurélio. E dali pra diante, foi o meu primeiro degrau de sucesso dentro do rádio brasileiro, que eu conduzia coisa assim. Eu sempre fui muito natural em rádio. Eu acho que o rádio, feito para vencer, tem que ser, sobretudo, natural. Um depoimento de Jorge Cury. Mas o grande momento dos programas de auditório ainda estava por vir. A imensa rivalidade entre os fãs-clubes de Emelinha Borba e Marlene marcaria a história dos auditórios de rádio. Ainda hoje, há quem discuta ou estude a atuação dela e de Marlene. Mas toda essa história teve início em 1945, quando nasceu o programa César de Alencar. César era até então um simples locutor. Paulo Tapajós me chamou, que era uma espécie de diretor artístico, né? Ô César, você, Paulo Gracino, gostaria que você fizesse um programa de carnaval para ele. Eu, tudo bem. Eu fazia programa de carnaval na Rádio Clube do Brasil. Fui responsável pelos primeiros concursos de carnaval no Rio de Janeiro na Rádio Clube. Tá bem. Eu aí fui, fiz os programas e tal, acabou o carnaval. Passou eu, voltei para as minhas funções. Até que um dia eu estou em casa, o Renato mandou me chamar, o Paulo disse, César, você seria capaz de fazer o horário do Paulo Gracindo no sábado, todo o programa? É, não sei, você me explica como é que é, diz como é que é, eu vou fazer e tal. Não, você faz tudo, você é que cuida, você que produz, você... Tudo bem, vou fazer o possível, não. Mas é nesse sábado agora, pô, nesse sábado, é nesse sábado. Tudo bem, vamos ver, é de 3 às 5, é de 3 às 5. Você pode contar com o caixa da rádio, tem orquestra, tem conjunto, você idealiza, você bola o negócio. Faz com ele, vem fazendo, tudo bem. Então, eu fiz. Eu fiz um programa corrido, né? Apresentando um artista em cima do outro. E eu então fiquei fazendo o programa de 3 às 5. E o programa foi aumentando, foram me dando mais espaço, eu fui tendo ideias, artistas internacionais, fui criando quadros, dividindo o programa que era corrido, tive ideia de fazer, isso é meu. Ideia de dividir o programa em quadros de 25 minutos. Com intervalos de 3, 4, 5. Viu? Para fazer transições de programas, essa coisa toda. Porque o programa era corrido, não tinha nada. Então, cada quadro tinha um patrocinador, cada quadro tinha uma estrutura, e isso é que deu, de fato, a estrutura dos programas de auditório, que na época não existia. O programa foi feito por mim e pelo Haroldo Barbosa. Então, nós estávamos na procura daquilo, na procura daquilo, que tal isso, assim, assim, aquelas coisas que você sabe que fazem em rádio, né? Até que eu virei para ele e disse assim, escuta, tem um tema aí genial, muito bem. E qual é o tema do Apache, da dança do Apache, taram, taram, taram, taram, taram. Ele fez tudo, a letra, a música, tudo foi feito. A ideia foi minha. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Começava aí o delírio dos fãs por seus ídolos que provocavam um grande entusiasmo popular onde quer que se apresentassem no Brasil. Muitas vezes o programa César de Alencar teve de se deslocar para o interior, onde os ouvintes queriam conhecer de perto todo aquele alvoroço que ouviam através do rádio. Como funcionava aquele programa que tornava as tardes dos sábados muito especiais para ouvintes nos mais distantes pontos do país? Mais uma vez, César de Alencar. Quando eu cheguei na Rádio Nacional, que eu comecei o programa César de Alencar, eu já tinha uma simpatia assim, por alguns artistas. Que eram artistas que eram aproveitados na programação da Rádio Nacional e tal, mas não eram artistas assim, grandemente populares e tal, mas eram bons artistas, eram cantores e tudo, né? E eu comecei a fazer dessa gente o apanágio do programa César de Alencar. Então quem era? Quatro Lados e um Coringa era o Bob Nelson, cowboy do rádio brasileiro, que achava de genial, porque ele se apresentava a caráter, que era um sucesso no auditório. O Rui Rei, a Emelinha Borba, que era assim, uma cantora, sei lá, ela era uma mulher terrível, mística, sei lá, uma mulher que, sei lá. E com essa gente, então, eu começava o programa do César de Alencar. Não sei se estou omitindo alguém, é capaz até de eu estar, mas com essa gente eu comecei a fazer o programa. Marlene veio depois. Marlene veio depois, alguns anos, 47, 48, uma coisa assim. Porque a verdade é que o artista é assim mesmo, quer dizer, ele tem uma popularidade. Os empresários vinham aqui, contratavam as pessoas para fazer, porque o Rádio Nacional nunca pagou bem, sempre pagou mal. Mas daqui, aqui era um alto-falante, era uma caixa de ressonância. O sujeito cantava uma vez na Rádio Nacional, na mesma hora ele era contratado para ir para não sei para onde, você vê, ele ganhava dinheiro viajando. Então, essa gente que cantava no programa César Alencar estava sempre contratada para ir cantar. E qual era o dia de show? Sábado e domingo. Então, eu disse assim, eu escalava a Miriam Boga, era o ponto culminante do programa. 15 minutos antes do programa, eu não sabia de nada. Escalei Miriam, não vem. Estava sempre querendo arranjar alguém que pudesse, não substituir no mau sentido, mas substituir no bom sentido muitas artistas aqui na rádio e tal, mas nenhuma alcançava o negócio da Emilinha. Né? Um dia, eu estou aqui na minha sala, vi um compositor, senhor, estamos aí com um lançamento para o Carnaval, era próximo do Carnaval, nós estamos aí com um lançamento para o Carnaval, eu gostaria de uma cantora nova, eu gostaria que o senhor desse uma mão, porque o programa de alto então era comigo mesmo, né? Carnaval era comigo mesmo, então aqui, tudo bem. Quem é o nome dela? Chama-se Marlene. Então começou a dividir. Marlene, aí a menina não vinha e apresentava a Marlene. Viu? A Emilinha saía, aí até que eu criei um programa para a Marlene também. Ela cantava um pouco antes da Emilinha e ficou começando. Então começou a dividir, começou a dividir, começou a dividir. E a turma, naturalmente, aqui no Brasil, lia aquelas coisas de dos Estados Unidos, negócio de fã-clube dos Estados Unidos, aquela gritaria, aquela coisa, tal, tal. E foi se criando um momento. Eu confesso a você que não houve a menor interferência de nossa parte na criação disso. No início, inclusive, viu? O pessoal vinha assistir os programas de auditório, tudo muito bem vestido. Os homens vinham de paletó e gravata, eu tenho fotografias disso. Viu? Era muito respeitado. Agora, com o negócio de Emilinha, Marlene, e fã-clube, Carnaval, aquilo foi criando um outro ambiente, trazendo um outro público. A Nacional não gostava. A Nacional não gostava. A direção da Nacional não gostava. César de Alencar. A diretoria da Rádio Nacional, como César de Alencar contou, não gostava da algazarra que os fãs-clubes promoviam. E os ingressos para os auditórios eram pagos, inclusive por aqueles que ficavam de pé. Do outro lado da linha do programa César de Alencar, que tinha como grande estrela Emilinha Borba, havia o programa Manuel Barcelos, que defendia Marlene. Alegria, meus senhores! Bom humor, muita alegria é o que traz este programa, com este desfile de melodias populares, encabeçado por essa irrequieta estrela que é Marlene e este animador que é Manuel Barcelos. Aqui está Marlene! Marlene é incomparável! Amigos, boa tarde. Marlene e Manuel Barcelos. É Marlene que nos conta agora como viu o movimento dos fãs clubes e de que forma eles foram crescendo. Bom, é uma coisa que aconteceu assim espontaneamente, porque eu acho que nem nós que estávamos na Rádio Nacional sabíamos disso. De repente foi uma coisa assim que revolucionou o Brasil inteiro se dividiu. E uns gostavam de um artista, outros gostavam de outro artista, os fãs-clubes foram se formando. Há uma diferença muito grande de fã-clube e público geral. Porque um fã-clube não pode ir sozinho, encher um auditório, um estádio, essa coisa toda. É o público mesmo que vai, né? E logicamente que dentro do público, então se formava um grupo de mocinhas, essa coisa toda, como Elvis Presley teve, como os artistas estrangeiros também tinham, aqui no Brasil também existia isso. Então aquilo foi se avolumando de uma tal maneira que o público está aí até hoje, né? E não existia essa coisa de faixa de idade, não. Ah, é um público de juventude, música de juventude, não. O artista tinha que agradar tanto a criança de 2 anos até os 100 anos ou quantos anos tivesse, né? Porque agradar uma faixa só não interessava, não. Não era um artista consagrado. As opiniões de Marlene. Já Emilinha Borba acha que a rivalidade era um tanto artificial. Mas cita um episódio famoso que acirrou os ânimos dos dois fãs-clubes. Não, a imprensa que provocou muito tudo isso. Isso aconteceu quando Marlene e eu concorremos à Rainha do Rádio. E a Marli, então, arranjou um bom patrocinador, que foi o Antártica, e deram, ficaram com o cheque assinado em branco. Uma hipótese. Se eu tivesse 1 milhão de votos, então era tudo em dinheiro para o hospital da ABR. Não confundir com a BBR. ABR, né? Associação Brasileira de Rádio. Então, eu tive tantos votos, eles acrescentaram e a Marlene ganhou. E no outro dia, então, as paredes todas das ruas já estavam com o retrato de Marlene, com uma taça na mão e virando a garrafinha do Guaraná, aquilo colorido. Sim. Os fãs, afinal de contas, são pessoas inteligentes e sentiram que aquilo não podia ter sido feito à noite, para no dia as paredes estarem todas mostrando a rainha. Então, até a coroa, veja você. Aquilo foi uma revolta geral dos fãs. Então, Marlene, quando foi ao auditório, já foi recebida debaixo de vai dos meus fãs. E aí aquilo continuou que até hoje, Jader. Não adianta, porque se eu fizer um programa com a Marlene, pode saber que os fãs vão assim em massa, e quando eu entrar eu sou vaiada, e quando ela entrar também é. Emilinha Borba. O fenômeno dos auditórios nem sempre foi visto com bons olhos por muitos dos ouvintes assíduos do rádio. Havia os que achavam aquilo antissocial e imoral. O pesquisador e historiador do rádio José Ramos Senhorão assim analisou esse comportamento dos ouvintes. Então, se dizia que no ambiente de rádio, era, evidentemente, as moças iam para o auditório e namoravam. Os próprios cantores, os próprios artistas exerciam um fascínio sobre as mocinhas do auditório. E isso conferia ao rádio uma certa fama de local não muito próprio, por um lado. Mas, por outro lado, na verdade, era um preconceito, isso principalmente no fim da década de 40 e no início da década de 50, havia um preconceito da classe média contra os auditórios de rádio. Como o rádio, as moças do povo, né? As moças pobres ou da baixa classe média iam aos auditórios para se divertir, e quem estava em casa ouvindo os programas de auditório, em muitos casos, eram senhoras da classe média, senhoras que, por exemplo, gostariam de ter uma empregada doméstica. Quando a empregada doméstica, a cozinheira, a copeira, a arrumadeira, começou a ficar difícil, essas senhoras ligavam o rádio e ouviam os gritos lá, né, elas torcendo pelos seus fãs-clubes, as vozes daquelas moças gritando, Emilinha, calme, calme. Na verdade, irritava essas senhoras ver durante o dia, ouvir durante o dia, aquelas moças que ela não conseguia para botar na sua cozinha como cozinheira, lá se divertindo no rádio. Então, havia um grande preconceito contra os auditórios de rádio, como se aquilo fosse um local de vagabundagem, de pessoas que não queriam trabalhar, então iam se divertir na rádio. E, na verdade, o que não se queria permitir é que as pessoas do povo tivessem a sua oportunidade de se divertir e, mais ainda, de aparecer a sua voz, né, dentro das casas. José Ramos Senhorão. Nem sempre os auditórios foram nos estúdios das emissoras. Várias vezes, ao invés de no estúdio, o programa ia ao ar de uma rua. Era, aliás, uma solução muitas vezes necessária, dependendo da emissora e do artista que estivesse se apresentando. Em 1942, Heber de Boscoli e Ara Salles apresentavam na Rádio Nacional o Trem da Alegria, programa de auditório que, na época, só era comparado a nível de sucesso com o programa Picolino, de Barbosa Júnior, também apresentado na Nacional. Mas Heber e Ara, mais tarde, iriam apresentar A Felicidade Bate à Sua Porta, transmitido a cada semana de um bairro diferente. Neste programa, Iara ficava no estúdio e Heber de Boscoli na rua com os artistas. Um outro exemplo de grande sucesso do auditório em praça pública foram as apresentações do Rei da Voz, Francisco Alves, no Largo da Concórdia, em São Paulo, em espetáculos promovidos pela Rádio Nacional de São Paulo, em 1952. Amigos, é com imenso prazer que estou aqui no Largo da Concórdia cantando para todos vocês alguns números do meu repertório. Com o primeiro número, o samba caminhamos. E vai ter início o grande recital do Rei da Voz, dedicado particularmente aos seus fãs do bairro do Brás, transmitido pela Rádio Nacional diretamente da Praça da Concórdia. Francisco Alves ao nosso microfone. E agora com o Rago, como anunciei, o samba de Erivelto Martins, caminhamos. Francisco Alves em Praça Pública em São Paulo em 1952, o ano da sua morte. Em 1956, ao comemorar o seu jubileu de prata, a Rádio Record de São Paulo também programou um grande show ao ar livre na Praça da República, atraindo uma multidão para ver os seus artistas. O dia era 11 de junho de 1956 e um dos momentos mais agitados foi este. E agora, Jorge Goulart, o nosso companheiro da Rádio Record, executando o hino a Record no festivo Jubileu de Prata da nossa emissora. Ouvinte do meu São Paulo, Rádio Record, ouvinte do meu Brasil, está falando a maior Record. Jorge Goulart cantando o hino da Rádio Record no 25º aniversário da emissora. Apesar de todo o sucesso obtido no rádio brasileiro em duas décadas consecutivas, os auditórios não chegariam com a mesma força aos anos 60. Deixariam, no entanto, momentos inesquecíveis na história das comunicações. Momentos que sempre são recordados com muito carinho e muitas saudades pela maioria dos ouvintes brasileiros. Mas, enquanto os auditórios deixavam de existir no rádio brasileiro na década de 60, o jornalismo e a cobertura esportiva, ao contrário, se fortaleceram, tornando-se parte de um tripé que ainda hoje mantém o rádio brasileiro vivo e dinâmico. E este será o assunto do próximo programa desta série, o jornalismo e a transmissão esportiva. O Rádio no Brasil. Texto e pesquisa de Valvênio Martins. Narração, Jader de Oliveira. Roteiro, Luiz Carlos Saroldi. Produção, Luiz Alfredo Ablitzel. Uma série do Serviço Brasileiro da BBC.